Panorama Agrícola para 10 de março de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2011, lua nova, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: não há invenção mais rentável que a do conhecimento. Aumenta o consumo de leite e derivados no Brasil. Itajaí realiza curso sobre plantas bioativas. E quinta-feira é dia de Panorama Regional. Fique ligado em Chicão de Lages. Participe do programa. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Amamente seu filho até os 6 meses de idade. O leite materno protege contra alergias, diarreias, resfriados, infecções urinárias e respiratórias. Mamar também desenvolve e fortalece a musculatura da boca e do bebê, melhorando a mastigação, o ato de engolir e a fala. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Secretaria de Agricultura de São José do Cedro, no extremo oeste do estado, iniciou a encomenda de mudas de plantas. Interessados podem procurar a secretaria para realizar os seus pedidos. O prazo é o final de maio para as encomendas. Estão disponíveis mudas frutíferas de flores, mudas para reflorestamento, além de lançamentos como a jabuticaba híbrida, que atinge aproximadamente 2 metros. Ao todo, estão disponíveis 31 espécies diferentes destinadas para a safra 2011. As mudas devem chegar em São José do Cedro entre 15 e 20 de junho. Nos últimos 30 anos, o consumo per capita de leite e derivados no Brasil teve um aumento de 60%. Enquanto em 1980 o brasileiro ingeriu em média 100 litros de leite e derivados por ano, em 2010 este consumo aumentou para 161 litros. De acordo com um estudo realizado pela Associação Leite Brasil, somente no ano passado, o crescimento foi de 4,4% em relação a 2009. O acréscimo pode ser atribuído ao crescimento populacional e à melhoria de renda do brasileiro. Mesmo assim, de acordo com o ranking da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Brasil ocupa apenas o 65º lugar no ranking do consumo de leite no mundo, que é liderado por Finlândia e Suécia. Fique ligado no Panorama Regional. Seminário sobre sementes e mudas crioulas. Os escritórios municipais dos municípios de São José do Cerrito, Otacílio Costa e Campo Belo do Açu e Cerro Negro, juntamente com a Gerência Regional de Lages e as Estações Experimentais de Lages e São Joaquim, promoveram, então, em São José do Cerrito, na região serrana, um seminário sobre sementes e mudas crioulas do Planalto Serrano. O evento foi promovido pelo projeto Reconhecimento, Caracterização e Redistribuição de Germoplasma Crioulo, com enfoque participativo desenvolvido pelos extensionistas e pesquisadores da EPAGRE, com apoio financeiro do CNPq. As plantas conhecidas como variedades crioulas ou locais são remanescentes, então, de recursos genéticos que se encontram participando, principalmente nas mãos, então, de agricultores familiares e gerações também, mas geralmente com inserção marginal no mercado, né? Pessoal, então, a oferta é muito pequena. O projeto também busca, paralelamente, resgatar e caracterizar o valor socioeconômico e cultural das variedades crioulas e do conhecimento local associado junto com as comunidades rurais do Planalto Sul Catarinense. Claro, além de respeitar os requisitos locais de coleta e acesso aos recursos genéticos e o conhecimento, então, de origem. Então, foi diversos palestrantes estiveram lá participando, e esse projeto prevê a organização dos agricultores em suas comunidades e municípios, no sentido de criar, então, formas de conservação e redistribuição das variedades crioulas encontradas em seu sistema de produção. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Antônio Mauri Silva Júnior, da Epagre em Itajaí. O assunto, um curso avançado sobre plantas bioativas de 22 a 24 de março na Estação Experimental da Epagre, no Centro de Treinamento em Itajaí. Mauri, qual a ideia desse curso? Qual o público que deve ser atingido? Bom, a Epagre propôs esse curso com o objetivo de atender pessoas que têm interesse na área mais de saúde, né? Onde a gente trata de assuntos relacionados à atividade farmacológica, toxicologia, fitoquímica. Então, normalmente, esse curso é voltado para profissionais da área de saúde, como enfermeiros, médicos, agentes de saúde, todo esse pessoal que normalmente tem uma certa expectativa na área de plantas medicinais e quase sempre não encontra curso nessa área. Mauri, e o conteúdo do curso ensina a identificar a planta, a aplicação dela na área de saúde? Exatamente. O curso começa com um trabalho que a gente chama de etnobotânica, ou seja, identificar as espécies de plantas e relacionando sempre ao conhecimento popular, ou seja, o que o povo diz dessa planta, né? Qual é a atividade que eles dizem, para que serve, como é que é o jeito da planta, reconhecer a planta de fato, seja no campo ou numa propriedade. E depois a gente aborda também temas como a fitoquímica, o que a planta tem dentro dela, atividade farmacológica, qual é a função que a planta teria, né? A espécie medicinal, do ponto de vista científico, claro. E, finalmente, a própria toxicologia da planta. Nesse curso vai ter uma novidade, nós vamos abordar um tema chamado memória sensorial, onde o aluno vai poder associar aromas e plantas com o principal agente químico, né, que age dentro da planta. Você poderia dar um exemplo nesse sentido? Alfazema, que é uma planta muito conhecida como lavanda, né, lavândula, entre o povo, ela tem um princípio ativo que é o linalol, é um sedativo natural, que denuncia a presença da alfazema, né? Então, o aluno vai poder identificar a alfazema de olhos fechados, simplesmente sentindo o aroma dela. Ou o capim-limão, que tem citral, né? Ou então uma planta conhecida como erva de touro, que tem carvona. Então, existem mais de 350 espécies aromáticas aqui na região de Santa Catarina, sul do Brasil. Mas no curso a gente vai, pelo menos, mostrar umas 30, 35 espécies aromáticas com seus principais ativos, para a pessoa realmente nunca se enganar com relação à planta. Perfeito, Mauri. E o ouvinte que desejar fazer o curso, ser aluno desse curso de plantas bioativas avançado, deve proceder como? Bom, no caso da pessoa estiver no município, ela poderá fazer contato com a Epagre local. O extensionista local já tem informações de como fazer esse cadastramento, né? Porque ocorre, na verdade, em Itajaí, aqui no Centro Treinamento. Mas pode fazer via local em cada cidade do estado de Santa Catarina, ou se quiser fazer diretamente com o CETREI, que é o Centro de Treinamento de Itajaí, através do telefone 3341-5235. Código de área 47. Repetindo o telefone. 3341-5235, código de área 47. Antônio Mauri Silva Júnior, um especialista em plantas bioativas da Epagre Itajaí. Muito obrigado pelas suas informações e um bom curso aí de 22 a 24 de março. Graças também, obrigado. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece.